Viaja não, firma. Sente essa parada aqui. É CTS. Luke. Kamikaze. Onde até cobra leva bote. Muitos provaram o veneno que atrai, que por um golpe te trai. Onde as histórias que conto não sobrevive. O cordeiro fazer o quê? É aprender a ser lobo pra pegar chapéu vermelho. Viver melhor do que isso, ninguém sai dessa vivo. E jacaré nada de bote. Avisa lá pros formiga ficar. Tá mandoada sabendo vai colar. Mais uma puta parada de bar. Viver mais, falar menos, procura o certo que o errado eu já tenho. Sei quem atira e também morre primeiro. E treme lesma no sal, sei desse filme o final. Já queimou onde passou, fumaçou. Tá levando sal, coloca fel na colmeia. Avisa o formigueiro que tá mandando a numbera. Em covil de bandido, pior de cobra não cola. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Tá levando sal, tá se exaltando sem se quiser. Sal no cururu, ó, põe pra sapecar. Falcão avisa o rato, cinza descendo pra cá. Avisa o formigueiro que lá vem tamanduá. Top da lesma no sal, coloca fel na colmeia. Encobriu de bandido, não tem vez pra comédia. Que de quebradinha, coloca vidas em risco. Se o céu tá na reta, ele delata os bandidos. Morro cadeado, não dormi. Lei das ruas, na máquina dos botas, não delato meus truques. Das duas pontes pra cá, os ratos cinza vem no cais. Nas naves pega ladrão com destino a Alcatraz. Raio nunca cai, duas vezes no mesmo lugar. A bala bateu, caiu, o pipoca tá manduá. Na contenção no radim, Falcão não dorme no ponto. Troféu pra PMQ, é distintivo voando. É delegacia metralhada, é agentes fuzilados. Prêmio Nobel da Guerra, pra próprios soldados. Homenagem póstuma, meus pêsames, não. É balada show de formiga em pleno pôr do sol. Exaltar, sem se quiser, arma casinha, tocaia. É desembolo, pau no gato, só depende do palavra. Coloca fel na colmeia, palpita lesma no sal. Mocó de marginal, não tem pra anticriminal. Pronto pra ser lei, nombra de vida bandida. Avisa os tamanduá, que hoje a festa é das formigas. Mata um leão por dia, pra eu não ser derrotado. Mata o tempo cantando, é pra eu não morrer matado. Pinta lesma no sal, coloca fel na colmeia. Avisa o formigueiro que tamanduá não beira. Em covil de bandido, pior de cobra não cola. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Pinta lesma no sal, que tá se exaltando sem se quiser. Sal no cururu, ó, põe pra sapecar. Falcão, abisso, o rato cinza descendo pra cá. Avisa o formigueiro que lá vem tamanduá. Avisa o formigueiro que lá vem tamanduá. Popita lesma no sal, põe cururu pra sapecar. Em rio que tem piranha, crocodilo nada de costa. Em toca de ladrão, morimbundo desce pra cova. Em corvio de bandido, curva de rio não beira. Peixe morre no fio do anzol, pipoca esfarela, o rato rói o queijo errado. Na corte do diabo, se o falcão pegar, pau no gato, meu castelo é de drão e não desfaz com água. Sal, pimenta nos seus olhos, pior de cabeça raspada. Muriçoca, pia fino em teia de aranha. Tapou o sol com a peneira, virou janta, comedor de carniça, abutre de restos mortais. Canibal, boca murcha, curupira do pé pra trás. Rato cinza de biqueira, cadeado de cadeia. Pra se livrar da tranca, ele dá minha cabeça. Então marcha, soldado, cabeça de papel. Avisa o formigueiro pra botar lenha no véu. Falcão na contenção, olheiro radinho na mão. Detector, liga o formigueiro pra mocar os quilão. Na cova de leões não tem pra amigo da onça. Armadilha de terrorista não tem pra esquadrão de bombas. Pombo correio, chame como cê quiser chamar. Mas avisa o formigueiro que lá vem tamanduá. Pinta lesma no sal, coloca fel na colmeia. Avisa o formigueiro que tamanduá não beira. Em covil de bandido, pior de cobra não cola. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Pinta lesma no sal, que tá se exaltando sem se quiser. Sal no cururu, ó, põe pra sapecar. Falcão, avisa o rato cinza descendo pra cá. Avisa o formigueiro que lá vem tamanduá.